Seção 120 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Plenilúnio. Desmaia o plenilúnio. A gaze pálida que lhe serve de alvíssimo sudário respira essências raras, toda caída mística essência desse lampadário. E a lua é como um pálido sacrário, onde as almas das virgens em crisálida, de seios alvos e de fronte pálida, derramam a urna de um perfume vário. Voga a lua na etérea imensidade. Ela, eterna noctâmbula do amor. Eu, noctâmbulo da dor e da saudade. Ah, como a branca e merencória lua, também envolta num sudário, a dor, minha alma triste, pelos céus flutua. Fim do poema.